A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Os maiores sucessos da nossa terra. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Clube do Caipirão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo me tratando de senhor. Olá, amigos amantes da boa e tradicional música sertaneja. Um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Caipirão. Eu sou Luiz Henrique Pelícia e peço licença a você para te fazer companhia, trazendo muita música, alegria e informação. E o Clube do Caipirão, que começa agora, tem na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gervásio, assessor e produção da dona Juju. É o Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio, começando agora com a proteção de Deus. Eu saí pra conhecer este meu Brasil colosso. Viajando conheci vários estados e me deixou encantado. O estado de Mato Grosso, lugar de gente de raça, gente de muito valor. Nas terras mato-grossenses reina a paz e o amor. Eu parti deixando boas amizades. Já estou sentindo saudade de tudo que vi ali. Os seus rios e cachoeiras de belezas naturais. Do Triângulo Mineiro não me esqueço jamais. Também fui ao Paraná, que é o estado glorioso, onde aquele que sonha com a riqueza luta com toda certeza que será vitorioso. É o estado do café, a sempre grande produção. Quem vai lá pro Paraná logo terá o seu quinhão. Não podia esquecer do meu querido Goiás, das boiadas e campinas verdejantes, a terra que os viajantes, quando vê, não esquece mais. Lá está nossa Brasília, que o mundo inteiro conhece. A bondade dos goianos é coisa que não se esquece. Outras terras visitei, hoje digo com certeza, quem conhecer este Brasil tão grandioso vai sentir-se orgulhoso ao ver as suas belezas. Só falei de quatro estados sem nenhuma pretensão. O que o Brasil tem de belo não cabe numa canção. Belmonte e Amaraí abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, quatro estados. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, mais uma vez aqui especialmente pra você. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, viu? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez defendendo o nosso cancioneiro, procurando trazer os grandes sucessos da nossa canção. Clube do Caipirão. A dupla de um humoristas Pirapó e Cambará, que também eram cantadores, fizeram muito sucesso. É, um deles foi a mulher do Tchão. Fui convidado pra ir numa festa lá na Dona Ernesta, a mulher do Tchão. Diverti muito com a cabocada, dei tanta risada, oi que povo bom. O seu Justino e a Mariquinha, a noite inteirinha pulou na função. Eu achei graça da Dona Manuela, porque a saia dela caiu no salão. Eu achei graça da Dona Manuela, porque a saia dela caiu no salão. Que recordação das festas lá do sertão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Da Dona Chica achei muita graça, entrou na cachaça mais de um garrafão. Foi na cozinha já cambaleando e foi me empurrando em cima do fogão. Fala a verdade, toda aquela gente já estava quente, toda no quentão. Eles dançavam em qualquer espaço, fora de compasso, sobe empurrão. Eles dançavam em qualquer espaço, fora de compasso, sobe empurrão. Que recordação das festas lá do sertão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Da Dona Chica achei muita graça, entrou na cachaça mais de um garrafão. Foi na cozinha já cambaleando e foi me empurrando em cima do fogão. Falo a verdade, toda aquela gente já estava quente, toda no quentão. Eles dançavam em qualquer espaço, fora de compasso, sobe empurrão. Eles dançavam em qualquer espaço, fora de compasso, sobe empurrão. Que recordação das festas lá do sertão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Ganhei boas amizades, sinto saudade da mulher do Tchão. Mulher do Tchão com Pirapó e Cambará aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história das duplas, trios, artistas, compositores e cantadores que nós tocamos aqui no programa, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira, hoje Humor Caipira é com Jacinto, o conhecido donzelo, hein? Daqui a pouquinho, porque agora tem Serrinha e Caboclinho de 1953 no Velho Ranchinho. Tenho meu ranchinho velho lá na beira do caminho, todo cercado de mato esburacado, coitadinho. É uma joia, uma lembrança, uma dor da ingratidão. Palavras que pra mim dói e me corta o coração. Música. meu ranchinho testemunha, abandono e sofrimento, a falta de uma promessa de quem fez um juramento. Da mulher que eu gostava, recebi desolação. Já morreu minha esperança e a vida do sertão. Quando ela foi-se embora, a Deus veio me dizer palavras que pra mim dói e jamais posso esquecer. Eu lhe disse com ternura, com amor e com carinho, estas últimas palavras lá na curva do caminho. E agora que você vai se embora, peça a Deus pra chover. Chover pra quê, me disse ela? Pra apagar seu rastro pra mim não ver, pro que se eu ver, eu sinto saudade de você. E agora quando chove lá na terra do caminho, eu ainda pareço ver o sinal dos seus pezinhos. E como as águas vão caindo no ranchinho sem amor, vai descendo do meu rosto minhas lágrimas de No Velho Ranchinho, Serrinha e Caboclinho, grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Tem uma moda de viola chamada Sabrina. Ela foi gravada, regravada por várias duplas. Uma delas foi a dupla Liu e Léo. É de 1981. Tá no jeito, hein, Luquinha? Então roda pra nós. Só em negócios volantes, comprava gado e vendia em quantidade bastante, sacava o cobre no banco, não precisava endossante. Me lembro de uma passagem que achei muito interessante. Fui buscar uma boiada lá nos campos de Chavantes. Levava 500 contos pras despesas dos marchantes. Oi, lari, lari, lará. Dia da minha partida, eu tive um atenuante de marchar com a comitiva e a minha pionada adiante. Era subida e descida, só campinas verdejantes. Logo eu vi um automóvel que vinha vindo distante. Entre a poeira avermelhada, vi que o carro era importante. Gritei pra minha pionada, não quero que o gado espante. Encoste o gado depressa e repica-se o berrante. Oi, lari, lari, lará. Sabrina me respondeu num instante. Vi que era capitalista, sua fortuna é bastante. Calculei mais de mil contos em pedras de brilhantes. Perguntou da onde eu era, sou da firma Bandeirante. Todos os negócios que eu faço, minha firma é quem garante. Eu sou dono da firma, não tenho representante. Oi, lari, lari, lará. Pensando bem o destino, veja como é interessante. Fique mal e se gostando, não se esquecemos um instante. Nunca mais vi essa moça, mas a saudade é bastante. Daquele rosto moreno, daquele corpo elegante, um sorriso encantador, não esqueço teu semblante. O caos é que eu sou casado, levo uma vida importante, mas lembro desta passagem quando arrepica um berrante. Oi, lari, lari, lará. Liu e Léo, Sabrina, moda de viola bonita aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Lady Laura, São Sul, Mato Grossenses, gravaram e continuam gravando grandes sucessos da música caipira. Vamos ouvir de 1999, Final dos Tempos. Clube do Caipirão. Olá, amigos do Clube do Caipirão, aqui é a Lady. Oi, aqui é a Laura, estamos aqui em defesa da nossa cultura sertaneja. Um grande abraço. Está na beira do abismo, nosso mundo sem escora. Já foi tudo pro vinagre, não tem sinal de melhora. A sogra foge com gelo, o sogro foge com a nora. Velório já virou festa, no enterro ninguém chora. O que é mal está aumentando, o que é bom do mundo some. Honestidade e trabalho não trazem horas pro homem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pobre do trabalhador ganha o salário da fome. O homem vive explorando a lua, a terra e o mar. Quantas crianças na rua, sem escola e sem um lar. Gastaram tanto dinheiro fazendo armas de guerra. Daria pra fazer casas pra todos os pobres da terra. Falência e concordata é tudo maracutaia. Um golpe bem aplicado pra quem quer fugir da raia. Pancadas e mais pancadas no lombo do nosso povo. Descamisado só ganha surra de chicote novo. Quanta miséria na terra, a fortuna explode no espaço. É esse o final dos tempos, o mundo virou bagaço. Nosso país está no céu, deu a vida pelo povo. Se voltar aqui na terra, morrerá na cruz de novo. Final dos Tempos com Lady Laura, do Mato Grosso do Sul para o Brasil. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Droga faz a gente viajar? Faz. Faz a gente sonhar? Também faz. Então o negócio é curtir. E quando você quiser parar, você para. Certo? Errado. Completamente errado. De cada 5 alunos universitários, um já fez uso recente de droga. E 70% dos que ficam dependentes não conseguem se livrar das drogas. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam sua saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Belmonte e Amaraí vão cantar pra gente, é isso, Luquinha? É isso, Belmonte e Amaraí? Não. Ah, é o Gervásio? Ô, velho, acorda, velho. Tá no jeito aí, seu moço? Uai, menino. Isso, então vamos ouvir Tu e as Nuvens. Sofrendo tanto em busca do teu amor, tu vives sempre sorrindo, zombando de minha dor, tal como o espinho tão negro, sem pena ferindo a flor. Ando sofrendo tanto porque tu não me queres. Poderei ser teu escravo muito mais se tu quiseres. Vivo seguindo os teus passos, havendo tantas mulheres. Este amor vai me deixar louco, este amor sei que vai me matar. Meu orgulho é mais alto que as nuvens, que jamais poderei alcançar. Assim pobre, por isso não desespero. Porém, enfrento batalha por esse amor que venero. Se essa boquinha tua abrir pra dizer que quero, perdidas esperanças, um dia viver contigo. Não sei por que me despreza, deixando esta dor comigo. Tu de mim nem te lembras e te esqueces. esquecer não consigo. Este amor vai me deixar louco, este amor sei que vai me matar. Meu orgulho é mais alto que as nuvens, que jamais poderei alcançar. Tu e as nuvens é o romantismo da música sertaneja, é a canção caipira que mexe com o nosso sentimento. Ouvimos aí Belmonte e Amaraí, aliás, um grande abraço pro Amaraí Sabino, né? Amaraí, grande Amaraí, cantando por todo o Brasil, os grandes sucessos de Belmonte e Amaraí. É verdade. Junto com seu filho Francis Júnior, hein? Grande abraço, Amaraí, grande abraço ao Francis Júnior. Você está ouvindo Clube do Caipirão. A Juju já ajeitou o café, ela tá aqui do meu lado esquerdo, né, Juju? É verdade. Isso, põe um golinho aqui pra nós, Juju. Aí, ó, cafezinho gostoso, sempre bem-vindo, né? Você quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Ih, rapaz, cachaça agora não pode. Aí não. Não, hora dessa. Tá doido, né, Zé? Tá doido, não, larga a mão. Não pode. Deixa ele na vontade. Faz assim. É, deixa ele na vontade e vamos ouvir Moda Sertaneja no jeito Leôncio e Leonel de 1968. Adeus, Rincão. Adeus, Rincão, com Leôncio e Leonel no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. a intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Os Brutos do Sertanejo vão cantar pra gente João Carreiro e Capataz, os cuiabanos que hoje moram em São José do Rio Preto, no interior paulista. É verdade. Ser Filho, composição do João Carreiro. Presta atenção na letra. Aqui quem fala é o João Carreiro. E aqui é o Capataz. Nós somos os Brutos do Sertanejo e estamos no Clube do Caipirão, defendendo a tradição da verdadeira moda sertaneja. Clube do Caipirão. Pai, antes que algo aconteça, peço que jamais esqueça que tens aqui um amigo com quem pode conversar, pra sorrir ou pra chorar. Pai, conte sempre comigo. Pai, meu herói, meu protetor, meu eterno professor, espelho da minha vida. Pai, pai amigo, pai irmão, do fundo do coração, eu te amo sem medida. Pai, pode até alguém tentar, mas jamais vai ofuscar nenhum fogo o seu brilho. Feliz de quem dá valor, que recebe da amor. Pai, eu amo ser seu filho. Mãe, quero te pedir perdão, se já te fiz ingratidão, se um dia te fiz chorar. Mãe, sempre em minha oração, pra te peço proteção, que Deus esteja a te guiar. Mãe, é pra toda eternidade esta nossa amizade, ninguém apaga jamais. Mãe, que me carregou no ventre, eu sou a vossa semente. Mãe, eu te amo demais. Mãe, pode até alguém tentar, mas jamais vai ofuscar nem um pouco o seu brilho. Mãe, feliz de quem dá valor, que recebe da amor. Mãe, eu amo ser seu filho. João Carreiro e Capataz, Ser Filho, grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Agora, pra cantar pra gente, os Milionários do Riso, Alvarenga e Ranchinho. É, na história da dupla, o Murilo Alvarenga, o grande Alvarenga, teve três ranchinhos. O Diez dos Santos, o primeiro ranchinho, também teve o Bentinho, por um tempo, teve o Delamare de Abreu e o Romero de Souza Santos. Estes fizeram a história de Alvarenga e Ranchinho, né? Grande duplo humorista de grande sucesso em todo o Brasil. Vamos ouvir Compadre Como É Que Tatu. Compadre, Mas como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Tô com tudo, tô com tudo, eu sou mesmo felizardo. Tô com tudo, meu compadre, tô com tudo empenhado. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Casamento é loteria, vou dizer, sou muito franco. Me casei, fui conferir, o bilhete tava branco. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Roubaram minha mulher só pra me fazer sofrer. Eu percuro o ladrão, quero lhe agradecer. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Minha casa pegou fogo, ardeu tudo de repente. Minha sogra tava dentro, veja como estou contente. Compadre, como é que tá tu? Como é que tu tá? Né? Alvarengue Ranchinho no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. A Viola e a Estudante é uma canção muito bonita, foi gravada pelo Leôncio e Leonel e regravada por Lourenço e Lourival e vários outros intérpretes da nossa canção. Vamos ouvir com Lourenço e Lourival as vozes de cristal. Sapeca a moda, seu moço. Apesar da sua idade, enfrentava a cantoria. Ele tinha uma filha que era sua alegria. Mandou ela estudar pra se formar algum dia. O estudo da menina a viola garantia. Depois da formada, o velho ficou satisfeito, mas ele nunca pensava que seu sonho era desfeito. A moça voltou pra casa com orgulho e preconceito. Ser filha de um violeiro, ela achou que era defeito. Tinha vergonha de ver o pai com a viola no peito. O prazer do pobre velho aquela moça proibia. Não quero ver nessa sala suas danças de catira. A moda do estrangeiro todo mundo admira. Não quero ver minha frente sua viola caipira. Se tiver amor na viola, pega ela e se arrepia. Suspiros e ais, mas parece que a mocinha tava mesmo por demais. Sou formada e sou grampina, caipira, não sou meu pai. Ainda resto dizer essas palavras finais. Se o senhor não dar fim na viola, eu vou sumir pra nunca mais. O velho pegou a viola e saiu pro mundo afora. Que a justiça seja feita por Deus e Nossa Senhora. Prefiro viver jogado, cantar pra ganhar esmola. Desprezo meu próprio sangue, não desprezo a minha viola. Não desprezo quem te deu esse seu luxo e sua escola. Uma lição, hein, Zé? Uma lição de 1982, Lourenço e Lourival, a viola e a estudante. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Diga não aos vazamentos. Se você notar vazamentos de água na sua casa, escola ou escritório, avise o responsável. Um fiozinho de 2 milímetros de água causa a perda de 4.140 litros em um mês. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. clubedocaipirão.com.br. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Tem muita música bonita, tem muitos sucessos da nossa música que marcaram época. Uma delas foi a Festa Brava. Esse sucesso a gente recorda com Serrinha e Caboclinho. Foi numa festa lá no sertão, meu burro boy foi cortando o serradão. Conserração, cheguei na festa, foi só tiro de rojão. Entrei na sala, bebi quentão, risquei a viola, fizeram aglomeração. É sapateado, empolgação, fala a verdade que tremeu todo o salão. Saracoteio na minha frente, fez um roteio, meu coração quase que partiu no meio. Minha viola chorou demais, deu no meu peito tristes suspiros e ais. Apaixonada nas verdegais, foi nessa festa que não volta nunca mais. No outro dia fiz a partida, eu disse adeus pra aquela gente querida. A minha alma ficou sentida por ver a rosa chorando na despedida. Serrinha e Caboclinho, Festa Brava, raridade, hein? Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Quando o sucesso é obtido, recordar é preciso. Vamos ouvir Luizinho Limeira e Zezinha no acordeon, de 1973, Tapera Caída. Cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece sofrendo tanta maldade. Lancei o seio, não se ria, mostrando tanta alegria vendo eu chorar de saudade. Essa saudade marvada que fez no peito morada depois que você me deixou. Como tapera caída que foi pros matos invadida depois que os dois mudou. Você não sente saudade, ri de felicidade, tem outro amor, tem prazer. Eu vendo você contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Mas se um dia o seu amor deixar de ser morador, deixar seu peito vazio, você não ri de ninguém, você vai chorar também do seu amor que partiu. Cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece e o que já passei na vida, você roçava esse mato que me invadiu só de ingrato, esta tapera caída. Meu peito hoje é tapera, que nem parede não tem. Seu morador foi-se embora, hoje não mora ninguém. Você acabou com a marvada, deixou meu peito vazio. Tapera Caída, Luizinho Limeira e Zezinha. Clube do Caipirão é tradição caipira. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Em 1977, os Reis do Batidão gravaram Eu e Ela. Sorta a moda, Zé! A razão do meu ser. Você, linda maravilha, é uma estrela que brilha. peninha, só tem que ser minha se for deste jeito. Não quero defeito porque não aguento o meu sentimento, digo como é. Eu ficando nervoso, sou meio perigoso e sou ciumento, porque não aguento ver outro a seu lado. Fico apaixonado por você, mulher. De mim e me faça carinho sem olhar pra ninguém. Me abrace e me beije bastante, que de horas em diante serei só seu também. Mas você, moreninha, só tem que ser minha se for deste jeito. Não quero defeito porque não aguento o meu sentimento, digo como é. Eu ficando nervoso, sou meio perigoso e sou ciumento, porque não aguento ver outro a seu lado. Fico apaixonado por você, mulher. Junto de mim e me faça carinho sem olhar pra ninguém. Me abrace e me beije bastante, que de horas em diante serei só seu também. Mas você, moreninha, só tem que ser minha se for deste jeito. Não quero defeito porque não aguento o meu sentimento, digo como é. Eu ficando nervoso, sou meio perigoso e sou ciumento, porque não aguento ver outro a seu lado. Fico apaixonado por você, mulher. Carlito e Baduí, os reis do batidão. Eu e ela, modão no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. É, para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Jacinto, o conhecido donzelo no humor caipira. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Aqui que é a redenção de jornal. Aqui é redação de jornal. Se o meu pai estivesse aqui, esse jornal ia sair só pela metade, né? Eu nunca vi pessoa consumir tanto jornal como meu velho. Ô, Jacinto, eu pedi para que chamassem você. Ô, Heloísa, vem cá. Sim? Jacinto, você é repórter e está fazendo uma reportagem muito bacana. Ela está entrevistando pessoas de todos os níveis sociais. Pai, eu não entendi nada do que falou, mas apreciei o seu papo, né? Bom. Mas que moça bonitona, né? Senhor acha, é? Aí eu só não acho, como também confirmo, né? A senhora é de fazer sapateiro engolir os preguinhos. Oh, Jacinto! Você vai responder as perguntas que a moça vai fazer, mas sem dizer tolices, está certo? Pai, eu tô aqui pro que deve e é, né? Que ela é de dar febre em pedra de gelo, isso é, né? Não tem jeito, né? Não estaria a senhora com vontade de aceitar eu pra seu marido? Não, seu Jacinto, não. Eu ainda não posso pensar em casamento, mas posso fazer as perguntas? Prega fogo e sai de perto. Senhorita, pode começar. O Jacinto prometeu falar sério. Muito bem. Senhor Jacinto, onde o senhor nasceu? Bom, meu pai falou que pobre não nasce, aparece, né? Agora minha mãe nasceu, eu lá em Jurumim do Ribeirão, né? É uma cidade que fica pra lá, de Deus me livre. Onde até galinha pra botar ovo tem que chamar a Rádio Patrulha, né? E a sua infância foi pobre ou foi rica? Bom, eu era um menininho infantil tão fraquinho, né? Que eu não tinha força nem pra puxar minha sombra. E nem força pra carregar meu sobrenome, né? Há um pouquinho de exagero nisso, né, seu Jacinto? Diga, o senhor lê jornais diariamente? Jornal? É. Jornal de pobre é bula de remédio. Ah, seu Jacinto. Sabe que ele é realmente engraçado? Engraçado. Engraçado é tartaruga paquerando capacete, né? O senhor bebe? Não, senhor, eu não bebo. Bebida me deixa bobo, né? Uma vez eu bebi um dedo de pinga e foram me achar sentado nos braços de uma estalta, né? Vestido de baiano, dando bananeira assim para um anãozinho, né? Outra vez eu acordei na sarjeta com um cachorro lambendo a minha cara. Eu tinha virado picolé de cachorro, né? Ah, me diga uma coisa, Jacinto. Seus parentes bebem? Bom, e como diz o pai, né? Se pinga fosse livro, lá em casa todo mundo era doutor, né? Jacinto, a entrevista é séria. Não começa com malandragem. Malandragem? Malandragem é casar com mulher de 40 anos e depois querer trocar por duas de 20, né? Desculpe a pergunta, seu Jacinto, mas com esse jeitão assim engraçado, como é que o senhor consegue namoradas? Eu não consigo. Ah, não? Eu só converso com a mulherada da paróquia, né? Ah. Elas pensam que eu sou importantão, assim, e me escuta, né? Ah, bom. É como diz o pai, na frente das formigas, lagartixa faz pose de jacaré, né? Mas eu não tenho sorte. Nenhuma mulher me quer, oh. É, quando parece que vai dar certo, rola tudo por água abaixo. É como diz o pai, né? O pão do pobre cai sempre colado da manteiga pra baixo. Seu Jacinto, o senhor seria capaz de casar com uma mulher feia? Sendo mulher, eu aceito. É como diz o pai, não há gaiola bonita, não, porque gaiola bonita não enche barriga de passarinho, né? Diga outra coisa, o senhor acha que as mulheres são sinceras? Bem, o pai falou que achar mulher que não mente é a mesma coisa que ganhar na loteria sem ter comprado o bilhete. Ah. Jacinto, não inventa, não diga bobagem. Bobagem é fazer cosquinha no pneu pra ver se o carro dá risada, né? Mas sabe, ó, dona senhorinha? Sim? Eu não acho mulher pra mim, sabe? Por causa disso eu vivo triste assim, que nem um fim de férias, né? O senhor é ciumento? Mas tem que ser ciumento. E digo mais, mulher minha tem que ser que nem carro novo na revisão, né? Ninguém bota a mão. Mas eu não tenho mulher ainda, né? Não tem, mas vai arranjar. Disso eu tenho certeza. Eu não sei, não. Vai, vai. Em matéria de mulher, eu tô mais por fora que joelho de escoteiro. Para a nossa entrevista, eu creio que é só. Muito obrigada, viu, seu Jacinto? Não tem de quê, dona. Um dia eu vou arranjar uma mulherona bonita assim pra mim. Nem que seja pra dar lacinho em trio de trem. Comigo é assim, mexeu comigo, eu prego! Humor Caipira. É o Jacinto Conhecido Donzelo no Humor Caipira do Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. A Juju sinaliza que é hora do intervalo. É um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. 2765.

Deus, quem não quis o meu viver errante, me deu novamente um sincero amor. Agora cantando vou passando os dias numa nova choça coberta de cor. Quando chega a tarde e ajunto meu gado, quero ver o turquilho comendo a ração. Da minha viola vou trocar as cordas e cantar de novo uma linda canção. Sempre quando chega toda a alegria no peito da gente. Eu que era um pobre, triste e solitário, agora eu vivo feliz e contente. Assim vou levando a vida sorrindo, até o meu rancho agora é mais belo, com fé e carinho, amor e esperança, que foi construído meu novo castelo. Novo Castelo, Campanha e Cuiabano, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. Daqui a pouquinho tem o Paulinho Pena Branca pra fechar com chave de ouro o poema. Grande locutor de rodeios, Paulinho Pena Branca. É verdade. E o burro advogado, hein? Daqui a pouquinho. Porque agora tem Canário e Passarinho de 1983, A Volta da Pombinha. Pombinha disse foi, voltou agora. Depois de longas horas de espera, trazendo-me um triste recado. Quem tu ama tem novo amor a teu lado. Voltou também andorinha mensageira, diz que meu bem pra mim foi traiçoeira. Chorei, chorei e choro, pois quem adoro não gosta mais de mim. Porque meu amor, porque você foi fazer assim? A Volta da Pombinha com Canário e Passarinho de 1983, modão bonito aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além desta que você ouve agora, entre no nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações, ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. O romantismo, como eu sempre digo, sempre fez parte do nosso universo, né, Zé? E vamos ouvir Peso da Solidão. Thank you. vida e não tive a saída pra esta solidão. Não encontrei o remédio pra aliviar o tédio de uma paixão. Dói demais a ausência dela, ser feliz sem ela não tem jeito não. Tô mergulhado na saudade, sem felicidade no meu coração. Nunca amei tanto assim, mas tudo tem um fim. Tudo se acabou. Não acabam as lembranças, a tristeza e a saudade, e o grande amor por ela. Fama não resolve o drama de quem está na dor. Qualquer coisa que se faça vai perdendo a graça e nada tem sabor. O peito queima igual brasa e dentro de casa nada tem valor. Pois quem ama de verdade sofre na saudade, chora por amor. Nunca amei tanto assim, mas tudo tem um fim, tudo se acabou. Acabam as lembranças, a tristeza e a saudade, e o grande amor por ela. O peso da solidão com goiano e paranaense. Modão bonito, né, seu moço? Clube do Caipirão, o sucesso romântico da música caipira. Na agulha, Criolo e Aladim, Peão do Sangue Quente. Clube do Caipirão. Tem cavalo pulando na festa de rodeio, junto da pionada, eu também tô no meio. A paixão e a saudade me deixou desse jeito, coração bate forte, salta dentro do peito. Meu amor está morando lá na capital mineira, já faz dias que não vejo minha linda companheira. Jogo meu carro na estrada, vai levantando poeira. Vou passar em Uberlândia, depois chego em Araxá. Volto de novo pra estrada, pra rever a minha amada. Tô chegando em BH. Tem cavalo pulando na festa de rodeio, junto da pionada, eu também tô no meio. A paixão e a saudade me deixou desse jeito, coração bate forte, salta dentro do peito. Quando estou nos braços dela, esqueço da minha vida, recebo muito carinho da minha mulher querida. 6 dias fiquei com ela, é hora da despedida. Reencontrar a pionada na festa do Barretão, Um cowboy apaixonado não pode sofrer calado, explode o meu coração. Tem cavalo pulando na festa de rodeio, junto da pionada, eu também tô no meio. A paixão e a saudade me deixou desse jeito, coração bate forte, salta dentro do peito. Um peão de sangue quente tem que ter muita coragem pra montar em fera bruta, boi e cavalo selvagem. Precisa de muita vida, resistência e bagagem. Segura, peão valente, 8 segundos de glória. Precisa ter muita fé e o amor de uma mulher pra conquistar a vitória. Tem cavalo pulando na festa de rodeio, junto da peonada, eu também tô no meio. A paixão e a saudade me deixou desse jeito, coração bate forte, rasga dentro do peito. Peão do Sangue Quente, Crioulo e Aladim, abrilhantando o Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Filhos e esposa sem conforto, não procedia como um chefe de família. Comprei um carro e vivendo como um louco, gastava todo meu dinheiro na orgia. Passava as noites entre amigos e mulheres, pela manhã é que eu voltava pro meu lar. A minha esposa ao me ver baixava o rolo pra esconder os olhos tristes de chorar. Certa manhã, quando eu voltava para casa, na minha rua, numa loja da esquina, vi o meu filho todo sujo, esfarrapado, admirando qualquer coisa na vitrina. Parei o carro e chamei o meu filhinho, que sorridente se aproximou de mim, e perguntei o que fazia ali sozinho, mas que depressa ele respondeu assim: estou olhando aquele eterno papaizinho, acho que ele dá certinho para mim. O que eu tenho está todo rasgadinho, e eu preciso de um terno novo assim. O dono disse que o preço é 500, e a mamãe só tem agora 100 cruzeiros. Eu gostaria que o senhor neste momento me arrumasse o restante do dinheiro. Inocente, profundamente me feriu o coração. Porém, pra mim foi realmente um bom exemplo. Desde esse dia eu mudei de opinião. Quase chorando eu beijei o meu filhinho. Chegando em casa, minha esposa eu abracei. Perante a eles fiz a Deus um juramento. E nunca mais o mau caminho procurei. bom, nós vamos pro intervalo. É rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. O que toca você, toca no Clube do Caipirão. Novo Horizonte chegou, uma mulher feiticeira, de cor bem tordia clara, besta bonita e faceira. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. A dupla Zeta Pera e Teodoro vai cantar pra gente, é isso, velho? É isso, velho Gerbaz, é isso. Grande sucesso, Bolo de Saravá. Conheci um moço pobre, era um simples lavrador. Amava muito a Ritinha, filha de um rico doutor. Ele foi falar com a moça, em casamento pediu. Mas ela lhe maltratou, fez cara feia e saiu. Veja só o que o moço fez, frequentou um saravá. Preto velho de Umbanda, fez um bolo de fubá. À noite teve sessão, pai de santo concentrou. Deram início na macumba, o trabalho começou. Pai Vardomiro, eu preciso muito falar com o senhor. Sim, Zife. O que se fosse Messias e Kézife? Nego velho resolve seu problema, Zife. Pai Vardomiro, eu gosto muito da Ritinha, filha do nosso patrão, mas ela não gosta de mim. Veja o que o senhor pode fazer pra mim. Acho que só o senhor mesmo pode me ajudar. Saravá, Zife, saravá. Tudo se vai se dar certo, Zife. Pode-se levar esse bolo pra ela, Zife. Nego velho fez nos caprichos, Zife. E ela comendo esse bolo, Zife, ela vai ficar zigamadinha pros não ser. Saravá, Zife, saravá. Terminou todo o trabalho, aquela forte oração. O moço sentiu feliz, cheio de satisfação. Preto velho lhe falou, meu irmão vai ter prazer. Você leva este bolo e mande a Ritinha comer. O moço seguiu pra casa, deixou o bolo na mesa. O destino traiçoeiro, pra ele trouxe tristeza. Um bode velho da casa, muito manso até demais. Passou o bolo no papo e gamou pelo rapaz. Sai de mim, bode! Vai pra lá, bicho doido! Sai de mim, bode! Que esse bode tá querendo? Bolo de Saravá, Zeta Pera e Teodoro, aqui no Clube do Caipirão, hein? Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão para todo o Brasil, defendendo a cultura caipira, a moda sertaneja. Obrigado você, companheiro, que nos acompanha pelo rádio, pela internet. O negócio é rodar moda boa. É, e a Juju tá aqui do meu lado, né, Juju? Com o tereré já no jeito. Uai, menino. Pode pôr, Juju. Pode pôr um golinho aqui. Isso, Juju, é o tereré, tereré dos caboclos, tereré do Brasil. Vamos apreciando um tereré com música de viola, com sucessos da canção cabocla. Larga de conversa, ô. Põe uma música aí. É, vamos largar de prosa e vamos ouvir uns caipiras, né, Gerardinho? Escutar uns caipiras. Escutar uns caipiras. No jeito, Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1981, Lua Santa. Santa Imaculada, pena branca voadora, o destino mete medo, minha mãe Nossa Senhora. Fui à guerra com a lida sem saber que não sabia. Perdi os meus camaradas e fiquei sem companhia. Lua Santa Imaculada que alumia as veredas, ilumina meu destino que tem quedas como estrelas. Mostro rumo ao caminhante que não sabe geografia. Na vida sou capitão e não tem porto e nem guia. Lua Santa Imaculada, testemunha as minhas quedas. Pra que lado eu devo ir, pra que banda tu me arredas? Mostro rumo ao navegante que não sabe astronomia. Na vida sou capitão que não tem leme nem guia. Na vida sou capitão, ai, ai, que não tem leme nem guia. Lua Santa, Ronaldo Viola e João Carvalho no Clube do Caipirão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, no MSN, clubedocaipirão@hotmail.com, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Tem uma cobra chamada Sucuri. Em outros lugares, leva o nome de anaconda. É. Vamos ouvir a história da Sucuri com Zé Carreiro e Carreirinho. Me contou um pescador que no rio Itararé, na barranca desse rio, mora uma cobra cruel. Essa cobra quando pia, tem que ver como é que é. Deixa o povo do lugar tudo de cabelo em pé. Eu fui pescar e levei o Zé Mané. Fomos nesse tal lugar onde o rio não dava pé. E topemos com essa cobra, nós fizemos um arancé. A cobra quando viu nós de brava ficava em pé. Subimos

Lages e peça a sua encomenda, tá bom? É só ligar no telefone 0 operadora 11 99640 2315. 99640-2315, entregando para todo o Brasil. É o José Carlos Pérez, o Zeca Pérez, tá bom? Você também pode mandar um e-mail para zecaperes@hotmail.com. É uma oportunidade única para você, colecionador, admirador, amante da cultura caipira, adquirir algumas raridades em vídeo da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, beleza? 0 operadora 11 99640-2315. Fale com Zeca Pérez. São 6 DVDs com programas e participações da dupla Tonico e Tinoco. Tem também MP3 com todos os sucessos da dupla Tonico e Tinoco. É só falar com o Zeca, beleza? Oportunidade única para você, amante da cultura caipira. Clube do Caipirão.com.br. Tem uma música antiga também, foi gravada pelo Zé Carreira e Carreirinho, mas fez muito sucesso com o Tião Carreira e Pardinho. No jeito, o ditado sertanejo. No lugar que canta galo, de certo que mora gente, que é muito bonito, é lindo, que é muito feio, é indecente. Água parada é poço, riacho é água corrente, toda briga de mulher, oh, o que faz é a língua quente. Onde tem moça bonita, de certo que tem namoro. Onde tem mulher baixinha, tem relia e desaforo. Mistura sogra com nora, pode ver que ali sai choro. Na vila que tem polícia, banho de balde d'água é couro. Amor de mulher rusguenta, catinga, jarata, taca. Doença do rico é gripe, doença do pobre é ressaca. Dança de rico é baile, dança do pobre é fusarca. O rico indo cá na escola e o pobre indo cá no tapa. O que agrada a moça é carinho, o que agrada velho é café. O homem que fala fino não é homem nem mulher. A mulher que fala grosso, ninguém não sabe o que é. O lar que não crê em Deus, quem domina é o Lucifer. O que faz sapo pular tem que ser necessidade. Pessoas que falam muito, nem todos dizem a verdade. Com o tempo a flor perde a cor e nós perde a mocidade. O janeiro traz velhice e a velhice traz saudade. Ditado sertanejo de 1967 com Tião Carreiro e Pardinho. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? 200 mil pessoas morrem por ano por consumir drogas ilícitas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Em 1973, numa separação da dupla Belmonte e Amaraí, Tibagi e Miltinho, houve uma inversão de duplas. Vamos ouvir Tibagi e Amaraí, Velho Muquiço. Velho Muquiço, de sapé paradinho, da beira do caminho que vai para o arraial. Velho Moquiço mora ali a Sinha Joana, aquela linda serrana que tem fogo no olhar. Velho Moquiço, sempre passo lá na estrada, vejo ela debruçada no batente da janela. Tenho vontade de chegar lá no terreiro e aproximar suradeiro pra dar um beijinho nela. Moquiço, se ela compreendesse a grande dor que padece minha alma amargurada, tenho certeza que sorrindo ela vinha me esperar toda tardinha na porteira lá da estrada. Velho Moquiço, lá da flautinha da serra, em seu interior encerra minha maior alegria. Tenho certeza que a sorte muda ainda, e esta cabocla linda há de ser minha algum dia. Velho Muquiço, Tibagi e Amaraí. É raridade, é só aqui com a gente, hein, Zé? Clube do Caipirão é tradição caipira. Vamos que vamos, Zé, senão não dá tempo. No jeito Palmeira e Biá. Sem parar, vai, vai. vai lá. A estrada é longa e a noite vai chegar. Com cigano é comparada, passa a vida pelos caminhos onde faz a sua posada. Assim vai levando a vida, cumprindo a sina marcada. Hoje aqui, amanhã muito além, caminhando atrás da boiada. Oh, oh, oi, oh, oh, vamos boiada caminhando sem parar. Vai, vai, vai, vai, a estrada é longa e a noite vai chegar. Palmeira e Biá aqui no Clube do Caipirão. Essa é de 1955, hein? Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além dessa que você ouve agora, entre no nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações, ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Levanta o braço direito, companheiro velho Gervásio, na picape número 3. Ele está no estúdio número 2, batendo no vidro assim, ó. Falando que tem moda no jeito. Vamos que vamos, Gervásio. Agora é com você, companheiro Sapeca, o sucesso de Zé Antônio e Divanei. Arranco de lado a lado, metro e meio só de estrada. Quem saiu de lá com vida de um estouro de boiada. Briga de foice no escuro, pra ele é marmelada. Pra quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada. Quem tá molhado de chuva não tem medo de sereno. Quem perdeu um grande amor despreza café pequeno. Água quente é refresco pra quem já bebeu fervendo. Quem foi mordido de cobra não tem medo de veneno. Conforto pra quem já viveu na estrada. O lençol é cobertor pra quem já dormiu na geada. Quem pegou na picareta, zomba do cabo da enxada. Brinca na ponta de faca, quem quebrou ponta de espada. Quem bateu o sino de Roma não pode bater sincero. Quem já enfrentou leão, touro bravo é bezerro. É esse o fim da picada, meu pagode não tem erro. Quem cantou na grande guerra não pode chorar inteiro. tempo, Zé Antônio e Divanei, gravação de 2003, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora, para fechar com chave de ouro, mais uma edição do Clube do Caipirão, edição especialmente produzida para você, com todo o carinho da nossa equipe. Agora, o Burro Advogado, grande sucesso do Paulinho Pena Branca. Preste atenção na história. Para vocês que estão me ouvindo, uma história eu vou contar. O que aconteceu comigo no estado do Paraná. Fui nascido, fui criado no meio desse sertão. Canto moda, conto verso, mal toco um violão. Mas quando eu fui pro Paraná, a minha avó mandou levar um burrico alazã. Meu neto leva esse burro para enfrentar o serviço bruto no meio da plantação. O caminhão partia cedo levando nossa mudança. E o burrico também ia, pois era da minha avó a minha única lembrança. Paraná ainda era deserto de puro mato fechado. Arrumei um servicinho num lugar recanteado. Era longe da cidade, longe da população. Era mais de 12 quilômetros longe de Campo Mourão. Meu burrico ainda era chucro, foi ensinando a trabalhar. Ficou mestre no serviço, pois só faltava falar. Pra pegar o missisvarisco no meio do matagal, montado naquele burro eu não precisava chicotear. Era só bambear rédea, pegar no rabo e derrubar. Um dia de manhã cedo o patrão veio me visitar. Chegou pra mim e disse: hoje é aniversário da cidade, tem muita festa por lá. Tem corrida de animal e é mais de 500 pau pra quem conseguir ganhar. Eu peguei o meu burrico, saí pela estrada fora. Cheguei em Campo Mourão com menos de meia hora. Quando eu ia chegando, vi o alto-falante anunciar: meus senhores e senhora, a corrida vai começar. Encostei o meu burrico na pista toda lotada. O povo queria ver o animal atravessar ali na linha de chegada. Os peões que ali estavam de mim deram até risada. Um olhava para o outro com um gesto muito engraçado: será que ele vai correr nesse burrico arejado? Quando deram o apito que nós demos a largada, meu burro arrancou na frente, parece que estava endiabrado. Cheguei mais de 100 metros na frente do segundo colocado. O povo me aplaudiu e apertou a minha mão. Em quem nós não acreditava é que foi o campeão. Quando eu vinha voltando bem tranquilo e sossegado, montado no meu burrico, no bolso eu trazia um trocado. Não sabia que naquela região, comandante, tenente, investigador e delegado procurava urgentemente um famoso ladrão de gado. Por mim passou um automóvel na frente e ficou parado. Desceu um cidadão bem vestido, um sargento e dois soldados. Aquele cidadão bem vestido dizia, parece que era verdade, que eu havia roubado aquele burro da sua propriedade. O sargento foi chegando, ele foi me algemando, foi me levando fechado. Chegou na delegacia, me entregou para o delegado. E disse assim: então dou o caso por encerrado, acabamos de prender o famoso ladrão de gado. 30 dias eu fiquei preso, 30 dias amargurado, esperando que meu julgamento chegasse. Meu julgamento chegou, era grande a multidão. Era como se fosse Paranapuã em sua festa do peão. Todo mundo queria conhecer aquele famoso ladrão. Quando eu entrei no fórum, eu ainda estava algemado. Vi aquele cidadão bem vestido em uma cadeira volante com dois advogados. Ele tocava a questão para frente para que eu fosse condenado. Terminando o julgamento, eu ia ser condenado a 100 anos de prisão, acho que ia morrer fechado. Pedi licença ao juiz para que eu pudesse falar que aquele burro era meu e para todo mundo eu podia provar. O promotor bateu na mesa e assim respondeu de lá: se não provar que o burro é seu, tu vai morrer na cadeia, ninguém mais vai lhe tirar. O juiz me deu uma chance, trazendo o meu burrico no meio da multidão. Amarrado no cabresto, entregou nas minhas mãos. Pedi pro meu burro deitar, meu burro ficou deitado. Eu estava condenado, eu estava desesperado. Pedi para ele morder de quem fosse o ladrão de gado. Meu burro parece que riu, deu um tremendo relinchado. Foi morder um cidadão que estava tranquilo e folgadão com seus dois advogados. Ali eu fui absolvido e ele foi condenado a 100 anos de prisão, acho que ainda está fechado. E o juiz disse ao povão: este caboclo simples do sertão transformou este burrão o mais famoso dos advogados. Clube